sonho vem da pisadinha. Acertou. Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão. Convidar as meninas pra quicar o bumbum no chão. Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão. Convidar as meninas pra dançar com o Filipão. E preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, no que eu vou falar. Vai, quica, quica, quica, bate com o bumbum no chão. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. E quica, quica, quica, bate com o bumbum no chão. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. Vai, quica, quica, quica, bate com o bumbum no chão. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. E quica, quica, quica, bate com o bumbum no chão. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. Essa não podia ficar de fora, Elo Rocha. Vai no piseiro mesmo. Cachaça, pai, vovô. Bora, Tiagão, Aras, Cartacho, da minha Paraíba. Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão. Convidar as meninas pra descer o bumbum no chão. Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão. Convidar as meninas pra quicar o bumbum no chão. E preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, no que eu vou falar. Vai, quica, quica, quica, bate com o bumbum no chão. E quica, quica, quica, com a mão no paredão. E quica, quica, quica, bate com o bumbum no chão. E quica, quica, quica, com a mão no paredão. Vai, quica, quica, quica, bate com o bumbum no chão. E quica, quica, quica, com a mão no paredão. E quica, quica, quica, bate com o bumbum no chão. E quica, quica, quica, com a mão no paredão. Vai. Em nome da cerveja oficial do Filipão, Itaipava, cerveja 100% verão.